Então, nosso tema de hoje é sair da zona de conforto. Já ouvimos essas palavras muitas vezes, né? Zona de conforto. E todos nós temos zonas de conforto, zonas de conforto. Alguns mais, alguns menos. A gente percebe mais nos outros do que em nós mesmos, né? Como uma atitude muito normal e humana. Mas o que é zona de conforto? O que é essa zona de conforto que se fala? E muitas vezes nós interpretamos as coisas de uma forma muito nossa, né? Então, por definição, a gente pode dizer que é um estado físico, emocional, mental e espiritual agradável. É aquilo que nos dá uma sensação agradável. Porém, ela nos traz uma aparente sensação de bem-estar e de conforto. É interessante essa palavra aparente, né? Porque nós estamos dizendo que é aquilo que nos é agradável. Por que que é aparente? Nós sabemos muitas coisas, às vezes a gente só não traz elas à tona, né? Não se dá conta, como se diz. O planeta está em movimento o tempo todo. O planeta está se movendo. E a zona de conforto, ela nos coloca numa posição estacionária. Em todos esses sentidos que eu disse, físico, mental, emocional e espiritual. Nós paramos por um determinado período, mais ou menos longo, às vezes repetido, várias vezes, e não nos damos conta que está tudo caminhando. E nós paramos e nós estamos perdendo, é como se tivesse a frase, é perdendo o trem que está levando a vida. Isso traz uma série de problemas para nós. A gente poderia dizer que dentro desses problemas físicos, que muitas vezes é o que a gente mais percebe, nós temos problemas alimentares, porque nos alimentamos de coisas fáceis, rápidas e de qualquer jeito. E a questão dos exercícios, né? Porque se existe um símbolo de zona de conforto, é aquele símbolo do sofá com o controle remoto em cima. Ah, isso é o que todo mundo deseja quando chega em casa, é se atirar e dizer, agora eu vou descansar, agora eu mereço esse tempo, esse não fazer nada. Bom, além da questão física, né, tem as outras, os outros desdobramentos que vão ocorrendo por causa disso. Nós podemos dizer assim que nós nos aliamos, nos colocamos de fora de tudo o que está ocorrendo. Nós atrofiamos não só a questão física, como eu disse, pela falta de exercício, a nossa coluna vai entortando, né? Mas a questão mental também, porque aquele tempo que nós estamos descansando, nós poderíamos utilizar ele para a leitura de qualquer livro, qualquer livro. Não precisa ser um livro espírita, um livro de autoajuda, um livro de um conhecimento técnico, porque no mínimo, quando a gente lê, a gente aprende pelo menos uma palavra nova, a gente enriquece o vocabulário. É no mínimo isso, mas muito mais do que isso, a gente amplia o nosso estado mental, amplia. E isso faz toda a diferença na nossa vida, naquilo que vai se desenvolver dali para frente. Quais são os motivos da gente gostar tanto de uma zona de conforto? Existem alguns motivos bem enraizados em nós. Primeiro, a gente poderia dizer que é a própria ignorância, que a gente não se dá conta disso que eu disse, que o mundo está andando. As pessoas estão fazendo coisas, estão se aprimorando, estão crescendo. E eu, de repente, numa postura muito minha, estou ficando alheio a tudo isso. Então, eu não consigo perceber, às vezes, não consigo porque não quero, né? Que essas coisas estão acontecendo. Um segundo ponto é o próprio orgulho. Eu falei há pouco, né? Que eu disse, pô, eu mereço chegar em casa e ter esse não fazer nada, essa me jogar e ficar, às vezes, 3-4 horas ali atirado. Eu mereço isso. É uma questão até um pouco cultural que a gente vai cultivando, porque nós mesmos dizemos assim, puxa, mas eu trabalhei a vida toda para isso, para chegar nesse ponto e poder ter essas coisas, poder ter esse conforto. E eu nem estou falando de conforto, eu estou falando de zona de conforto, que é diferente, são coisas diferentes. Então o orgulho, ele nos sabota. Ele olha para o lado e diz, não, mas todo mundo está fazendo a mesma coisa, todo mundo está aproveitando isso que desenvolveu para a sua vida. O terceiro ponto, que é o mais identificado com zona de conforto, é o da preguiça. Porque a preguiça, ela diz o que para mim? Por que que a gente tem preguiça de fazer as coisas? A gente se nega a fazer as coisas. A preguiça é uma negação. Eu não quero fazer. Os motivos do não quero, aí eles são bastante variados, né? Então, existem vários motivos que me levam a não querer fazer as coisas. Um deles, eu posso dizer que é o medo de me expor, de fazer algo diferente, porque a simbologia do sofá não é só estar deitado, é não ir fazer alguma coisa que precisa ser feita. O que que precisa ser feito? Existem coisas triviais do dia a dia, como tarefas, mas existem coisas internas. Ali foi dito, né? A questão espiritual também está envolvida nessa questão de zona de conforto. Então, quando eu me retiro de uma área de atividade, eu tenho motivos para isso. Porque eu não quero me expor, eu não quero muitas vezes me frustrar com o resultado daquilo que eu posso vir a fazer. Eu não quero sofrer com o resultado desse fazer, que pode não ser como eu desejo, ou pode não sair igual ao que os outros fazem. Então, frustração também é um ponto que se leva em conta. E o medo, como eu já disse, né? O medo de tentar, o medo de errar. O medo é muito semelhante, ele se mistura ali com a preguiça, porque ele paralisa. Não querer fazer as coisas, não viver, é desperdiçar uma grande oportunidade que eu tenho de fazer da minha vida uma possibilidade de desenvolvimento interior. Eu disse antes, quando tu lê um livro, tu pelo menos aprende uma palavra nova, pelo menos. E quando tu tenta fazer alguma coisa, tu tem pelo menos a possibilidade do erro. A possibilidade do erro te diz no que tu errou, e através disso tem a possibilidade de, numa próxima, acertar. Mas só através de uma postura ativa a gente consegue chegar nessas questões. Estamos sempre fugindo, né? Fugindo de tudo aquilo que nos dá um certo desprazer. Porque nós vivemos pelos prazeres, pelas sensações que as situações nos proporcionam. E fugimos de tudo aquilo que é o oposto. Então, isso tem muito a ver com a questão do medo, né? Se aquilo que eu posso ter como experiência, eu não acredito, eu duvido, eu não me desafio para tentar o novo, para tentar agregar a mim essa situação, eu perco ela. Imagine-se quando nós éramos pequenos, naquelas manhãs frias, e nós éramos chamados para levantar para ir para o colégio. Muitas vezes a gente não queria. É muito mais fácil ficar deitado naquela cama quente e gostosa, dentro de casa, com um café na mesa, de repente, do que ir para uma escola e ter que se desafiar, ter que colocar à prova a minha capacidade de aprendizado ou de não conseguir aprender. Isso é uma zona de conforto, né? Mas a gente, graças a Deus, foi impulsionado para ir para frente, né? Porque nos mostraram que os ganhos eram muito maiores através desse desafio do que através do não fazer. E toda a nossa vida hoje, ela é assim também. Se nós olharmos as várias situações que surgem para nós, quantas vezes nós gostaríamos que as coisas fossem diferentes para não precisar enfrentar elas? Quantas situações se colocam em que me causa aquela bola aqui, né? Que a gente sente aqui no estômago, aqui em cima. Do novo, do desafio, do diferente, do que se a gente pudesse, a gente não faria. Mas o resultado após isso ele é muito mais gratificante a todos nós. Sempre que a gente se expõe, a gente perde um pouco de alguma coisa, mas a gente ganha de outra. Quando nós éramos bem pequenos, que nós começamos a caminhar, e quem tem criança pequena vai identificar isso, nós ficávamos balançando sobre os dois pés, segurando em alguma coisa, e para dar um passo, a gente se desequilibrava, caía, levantava e ia de novo. Então isso é parte da evolução do ser humano. Arriscar, desequilibrar para poder ganhar ali na frente. Se nós tivéssemos só medo, a gente não tinha caminhado. É um exemplo pequeno, simples, mas que retrata um pouco de tudo isso, de o quanto nós nos puxando, nos trazendo, sabe, no desafio, né, naquilo que nós podemos enfrentar e trazer à tona as nossas capacidades que todos nós temos, muitas apenas afloradas e outras ainda latentes, nós temos que conhecer elas e trazer para fora. Nós identificamos tão bem nos outros várias qualidades. Então, nós identificando, podemos dizer também, puxa, se é bom, eu quero tentar também, eu quero aprender a fazer. Eu sempre cito que no nosso mundo, na nossa história, várias personalidades grandes, elas nos dão exemplo na vida delas, por aquilo que eles fizeram, pela determinação, porque se puxaram, se buscaram para fazer sempre coisas para todos. Ninguém inventou um negócio só para ele. Tudo isso que a gente está se beneficiando hoje foi criado por alguém pensando num bem maior. E se essa pessoa tivesse ficado talvez na dela, a gente não teria usado essas criações que eles fizeram. Então, nós temos muita capacidade, muita potencialidade guardada em nós. E às vezes falta só a gente observar isso e dar o devido valor a tudo aquilo que a gente vem fazendo, que com certeza também é bastante e representa na vida de outras pessoas.